vamos todos se conscientizar que violência não leva porra nenhuma. Violência só gera violência, então vamos acabar com ela antes que ela acabe com todos nós. Pode crer. Ação rap, nós temos o dever de transmitir a vocês problemas desagradáveis que possam acontecer. Te alertando, te explorando, a prestar atenção no que estamos falando é bom demais. Poder viver em paz com uma família, amigos que nos admira. Mas sempre há um problema que nos deixa angustiado, revoltado, de saber que o ser humano é o grande culpado da violência que acontece com frequência e se torna muitas vezes um sério problema. Nós estamos lutando com animais selvagens, pessoas que não conhecem a paz, a humildade de viver na eterna união, tratar o próximo como se fosse irmão e espancar uns aos outros não leva a nada. Vocês podem se dar mal levando porrada, saindo com o olho inchado, com o corpo todo quebrado, sendo que tem uma saída bem mais fácil de se entender, conversando, para que a paz e a união possa chegar. Com consciência, nós podemos evitar a violência que tanto há. Diga não à violência, este é um recado do grupo Reação Rap. Violência, violência, chega desta consequência. Paz, amor e união é o que devemos ter com a nação. Violência, violência, chega desta consequência. Paz, amor e união é o que devemos ter com a nação. Judô, karatê, capoeira, kickbox, é a violência nos esportes. Com o passar do tempo, eu vou compreendendo que já é bem popular a violência que o homem vem cometendo. Brigas à toa por causa de bobagens existe por toda a cidade, na porta das escolas, na porta dos bares, nas ruas. Estão por toda parte, nós cantamos, tentamos nos desabafar, vivemos lutando em busca da paz, mas está difícil encontrar. Todos querem ser felizes, mas não dá. A violência insiste a nos acompanhar. O ser humano nasce, cresce e morre, mas a violência só cresce e é imortal, sempre deixando tristeza em nossos corações. O homem destruindo o que se tem de beleza, violentando a nossa natureza. Meu Deus do céu, o Senhor tem que nos ajudar, dando um fim à violência. Violência, violência, chega desta consequência. Paz, amor e união é o que devemos ter com a nação. Violência, violência, chega desta consequência. Paz, amor e união é o que devemos ter com a nação. Dentro e fora dos estados de futebol, muita violência. Por todos os lugares as torcidas se enfrentam, nas ruas, nos ângulos, nos trens, nos metrôs. As consequências são muito mais piores. Muita violência, às vezes até morte. Pessoas nervosas com um revólver carregado de bala é uma grande ameaça. Muita gente inocente pode vir ser assassinada. Reação rap te alerta, mantém a distância de armas de fogo e de tudo que traga desgraças ao nosso povo. Diga sempre não à violência, em vez de plantar ódio, plante amor, somente assim a paz pode chegar. Assaltos com violência, provocando até mortes. Então, mano portão, poderia nos falar das notícias de jornais, rádio e televisão? As notícias sempre são as mesmas, a violência cresce dia a dia. Meu Deus do céu, nos dê um pouco de alegria, a violência até mesmo em família. Filhos sendo espancados pelos próprios pais, violência entre os casais. Nas ruas jovens são mortos brutalmente por marginais, moças são estrupadas por maníacos sexuais. É, a realidade dói demais, Deus. Nós pedimos por favor, apague a violência para o bem do nosso povo. Acenda paz, amor e união. Eu quero ver todos dizer: violência não, violência não, violência não. Eu quero ver todos dizer: violência não, violência não, violência não, violência, violência. Chega desta consequência. Paz, amor e união é o que devemos ter com a nação. Violência, violência, chega desta consequência. Paz, amor e união é o que devemos ter com a nação.